Atenção rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Muito bem, já está começando então mais uma edição do programa Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Olá para você, muito prazer, eu sou o Xandelli. A partir de agora, né, com os melhores louvores em 60 minutos. E você é meu convidado, minha convidada mais que especial. Por aqui, os parceiros, né, de emissoras de rádio e web rádio. Já estamos somando aqui 241 emissoras de rádio espalhadas pelo Brasil e fora do Brasil. Quem quiser pode acessar o nosso site para conferir esses parceiros e para conferir também a nossa programação, www.redegospelhits.com.br. E o nosso Facebook é facebook.com/redegospelhits. Daqui a pouquinho eu vou estar mencionando os novos parceiros que entraram em contato conosco nesta semana e já estão retransmitindo aí o nosso programa aos seus ouvintes. Parceiros em São Paulo, capital, Goiânia, Palmas, Caetano, Centralina e Ubaém. Olha só que bênção, né? É o Senhor Jeová trabalhando através do nosso ministério. E vamos começando aqui com a banda 4x1, Nada é Impossível. E já já tem os primeiros alôs. No ar, Gospel Hits. Em ti eu tudo posso, não há limites. Minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé, nada é impossível. Comigo

eu decido crer. Eu decido crer e jamais perder a minha fé. Eu vou me levantar. Vejo a mão de Deus se estender. Tudo é possível ao que crer. Ao que crer, tudo é possível ao que crer. Ao que crer, eu sei. Aleluia! Remove a tua esperança, tudo é possível. Quando não houver uma solução, acredito, ainda que tudo e todos. Se opõe à minha fé, eu confio. Eu decido crer e jamais perder a minha fé. Eu vou me levantar. Vejo a mão. São os louvores aqui do Gospel Hits, com transmissão para todo o Brasil e também lá no exterior. As primeiras com Rafael Bittencourt, Tudo é Possível, Bruna Carla, Deixa a Lágrima Rolar, Anderson Freire, Raridade, e a primeira aqui com 4x1, Nada é Impossível. Obrigado pela sua companhia, você que me acompanha aí no seu trabalho, na sua casa, né, no seu carro ou pela internet. Quem quiser conhecer aí o nosso ministério, que está no ar há quase 6 anos, é só acessar o site www.redegospelhits.com.br, e o nosso Facebook também está à sua disposição, caso você queira fazer aí a sua participação, dar a sua sugestão e mandar um alô aí para sua galera legal. Acesse facebook.com/redegospelhits. Amém? E já no finalzinho do programa, tem uma linda mensagem de Deus para o seu coração. Eu quero dar aqui o meu alôzão mais que especial, né? A você que foi lá no Facebook e curtiu a nossa página. Eu quero começar aqui mandando um alô lá para os nossos amigos, parceiros da Rádio Conexão Gospel em Portugal, hein? Que bacana, que bênção! Portugal recebendo aí o sinal do Gospel Hits. Um alôzão para os nossos ouvintes em Patos de Minas, Minas Gerais. O Anderson Calixto, também a Líria Gomes. Tudo bem, Líria? Paz do Senhor. Lá para o Davi Isaac. Lá na capital paulista tem a audiência do José Maria recebendo o nosso carinho. Também da Josiane Cesário Sumaré, lá pertinho de Americana, Piracicaba, Limeira, interior de São Paulo. Lá em Iporã, o Edgelson Duarte está lá curtindo com a sua família, Iporã, que fica no estado do Paraná. E já já eu volto aqui mandando mais alôs para os nossos queridos ouvintes. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Deus abençoe a sua vida aí, meu amado e minha amada. E já estamos retornando aqui com mais um bloco recheado de louvores que irão abençoar a sua vida, né? Saiba você que Deus, ele fala através da sua palavra, que é a Bíblia, né? Fala através de um irmão, através do pastor, de pessoas desconhecidas, mas Deus também fala através de um lindo louvor. E Deus já falou com você aqui no Gospel Hits, ainda não? Então nos acompanha aí até o final, viu? É uma música mais linda que a outra. Bom, continue aí, né? Acessando a nossa página no Facebook e fazendo a sua participação. Pesquise aí por Rede Gospel Hits. E mais uma vez, passando também o nosso site, redegospelhits.com.br. Eu quero dar agora as boas-vindas às novas emissoras de rádio e web rádio que já estão retransmitindo o Gospel Hits aos seus ouvintes. Boas-vindas à Fortaleza em Cristo Web Rádio. Fica em São Paulo, capital, direção do Paulo Gonçalves. Boas-vindas à Proclamai Web Rádio em Goiânia, Goiás, direção do Daniel Max. E também boas-vindas a Palmas FM, na cidade de Palmas, Tocantins, direção do Willy Enjales. É isso mesmo, William? A paz do Senhor. Boas-vindas a Alpha Hits, 87,9 MHz, em Caetanos, na Bahia, direção do Agnaldo Americano. Também boas-vindas a Pipoca Web Rádio, em Centralina, Minas Gerais, direção aqui do Rony Rossi e da Rihanna Vitória. Né? Toda semana Deus vem mostrando pra gente novas emissoras, aliás, enviando novas emissoras de rádio e web rádio. Pra você ver que Deus realmente trabalha neste ministério, né? A gente tem um compromisso muito sério com o Senhor e é um programa para os católicos, evangélicos, para os espíritas, né? Pra você que tem alguma denominação ou não, e eu oro pela sua vida, que Deus abençoe aí abundantemente o seu dia. Vamos de mais alôs, eu quero mandar aqui o próximo louvor lá pro Sérgio Aguiar de Codó. Pra quem não sabe, Codó fica lá no Maranhão, né? Alô, pessoal de Codó, a paz do Senhor. Também para Daiane Aline Oliveira, de Santo André, São Paulo. Ponta Nova, lá para Leila Mara Vitório. Ponta Nova fica em Minas Gerais, nossos irmãos mineiros aí recebendo o nosso carinho especial. Alôzão para o Ronei Almeida, de Palmas de Monte Alto, né? Fica no estado da Bahia. Já já eu volto aqui mandando mais alôs, porque agora nós vamos ouvir o Marquinhos Gomes, Não Morrerei. No final do programa tem uma palavra profética, tem Deus falando contigo na mensagem bíblica. Os maiores sucessos você ouve aqui. Gospel Hits. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou, o

sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Novidade começa aqui. Clame a Ele, clame a Ele. para edificar a sua vida aqui no Gospel Hits, os mais belos louvores. E ouvimos aqui o André Valadão, Desperta, Aline Barros, Casa do Pai, Thales Roberto, Aleluia, Marquinhos Gomes, Não Morrerei. Ei, você aí do outro lado que me acompanha aqui nessa rádio maravilhosa, abençoada, quero que você participe aqui conosco, quero saber a sua localização, né? Porque o Gospel Hits está praticamente em quase todos os estados do Brasil e com ênfase também lá no exterior, lá na África do Sul, na Argentina, nos Estados Unidos, na Angola, né? Na Guiana Francesa, em Portugal, na Espanha, são tantos países aí recebendo o nosso sinal que não dá para mencionar a todos, só sei que Deus está fazendo a obra. Então, eu quero saber a sua localização. Vai lá em nosso Facebook, curta nossa página e deixe seu recado por lá. Ó, eu tô ouvindo aqui, ó, tá bom? facebook.com/RedeGospelHits. Lá no nosso site você também pode participar através do nosso mural de recados. Acesse aí www.redegospelhits.com.br. Alôzão aqui pro Jean Ronaldo Cardoso, ele é de Clevelândia. Clevelândia fica no estado do Paraná. Um alôzão para Samara Souza em Caxias, que fica no Maranhão, né? Também alôzão para Lilian de Araújo, ela é de Caxias, lá no Maranhão, e em Itu, interior de São Paulo. A audiência é da Sueli Oliveira e de tantos outros ouvintes, graças a Deus. Alô, você de Itaquaquecetuba, muito obrigado aí pela audiência, que Deus abençoe a sua vida. E um alôzão pro Tárcio Borba, ele que é de Lisboa, em Portugal. Já já tô trazendo aqui a última parte do Gospel Hits. Gospel Hits, pra louvar no volume máximo. Gospel, Gospel, Gospel Hits. Este é o Ministério Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Já estamos retornando por aqui com a última parte do nosso programa, né? Vamos destacar mais três louvores e no final desse bloco tem uma linda mensagem de Deus para o seu coração. Se você conhece alguém aí que esteja necessitando ouvir a palavra de Deus, peça para ela ligar o rádio aí ou acessar a internet para ouvir o que Deus tem para falar para essa pessoa aí. Amém? Bom, deixa eu mandar aqui um alôzão pro Enivaldo Pinheiro da Silva. Ele é de Montes Claros, de Goiás. Ele tá dizendo aqui em nosso site: manda um abraço a todos os ouvintes da Canaã FM 98,5 MHz, em especial aos irmãos da Igreja Assembleia de Deus no Baixadão Carandá, ao pastor José Carlos Barbosa e a todos os obreiros. Alô, Enivaldo, a paz do Senhor, obrigado pela sua participação. A Lilian de Araújo Teixeira, de Caxias, no Maranhão, tá dizendo aqui que ama esse programa abençoador, né? Está super ligada no programa lá em Caxias, no Maranhão. Eu quero agradecer também a audiência da Toninha Rangel de Votuporanga, interior de São Paulo. Ouve pela rádio Votuline do meu amigo Deva, que também é outro parceiro. E em Votuporanga, o Chororó Albacete também recebendo o nosso carinho. O Manuel dos Santos, em Santo Antônio de Jesus, que fica lá na Bahia, tá dizendo: tô sempre ouvindo. Manda um alô para os ouvintes da Rádio Maranata Gospel. Lembra de nós. Assinado o pastor Manuel, diretor da rádio. Alô, Manuel, tudo na paz aí, meu irmão? Fique com Deus, viu? Lindo ministério seu aí, tá bom? O Nilton Vieira está lá em Goiânia, Goiás. Alôzão pro Luiz Lazzarini, de Paciência, no Rio de Janeiro. Ao Rosiel Pereira, de Arruda, em Guaíra, no Paraná. Para Micaele Gomes, no Recife, Pernambuco. Ao Júlio César Pedroso, também Guaíra, no Paraná, né? E já que estamos mandando aqui muitos alôs, eu quero agradecer também a audiência aqui do Eri Vieira, de Brejo dos Santos, lá na Paraíba. O Gospel Hits que está chegando em vários lugares, já perdi a conta, né? O bom é que está chegando, né? A palavra de Deus está chegando aí.

diferente. Gospel Hits, só as melhores. Por mais que inimigo

O título da mensagem é Deus em Ação. Vamos recorrer à passagem de João 15:16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos, frutos que permaneçam. Linda passagem bíblica em João 15:16. Deus está trabalhando aonde quer que você vá. Ele está com você no trabalho, em casa e em todos os seus afazeres. Sua parceria com Deus não é uma relação de meio período, mas de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Seu trabalho devia ser uma expressão natural de sua parceria com Ele, tornando você uma pessoa de negócios melhor, um pai, uma esposa e um amigo melhor. Se você segue a orientação de Deus em sua vida e trabalho, você terá sucesso à maneira de Deus. Você não irá apenas experimentar o fruto do Espírito, amor, paz e alegria, mas desenvolverá o fruto por fazer a diferença na vida de outras pessoas. Se você detém Deus na porta do seu trabalho, sucumbirá às regras dos negócios que minam o sucesso que Deus planejou para você. Se você faz o mesmo na porta da sua casa, acaba adentrando na vida familiar sem cultivar o amor fundamental, que é requinto fundamental para uma família crescer. Quando você segue só, você acaba sucumbindo sob a pressão do mundo pelo sucesso. E nada será suficiente. Você vai se queimar e tornar-se ineficaz. Quando Deus é seu parceiro, por outro lado, você consegue um conjunto de padrões mais altos, adicionando excelência em tudo que faz. Torna-se uma forma de culto. O seu artefato, o fruto do seu trabalho, assim merecerá levar a assinatura de Deus. E o serviço que você fornece não visará atender apenas ao consumidor, mas será feito pelo amor de servir aos outros. Deus nos dá diretrizes, não prazo de entrega. Ele provê uma maneira de você desfrutar seu trabalho e a vida, em vez de simplesmente correr de tarefa em tarefa. Você entendeu aí, meu irmão, minha irmã, a mensagem de Deus? Seja parceiro de Deus 24 horas por dia, durante 7 dias da semana, seja na sua casa, seja aí no seu trabalho. E Deus vai honrar você de tal maneira que o seu crescimento será de grande sucesso. E esse sucesso será para toda a honra e toda a glória do Senhor. Deus quer abençoar a sua vida em todas as áreas, mas você precisa ser parceiro de Deus e não parceiro do mundo. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo programa Gospel Hits. Tchau, tchau.